cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Muito bem-vindos aqui ao mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos uma estreia da qual não precisámos ir muito longe para falarmos com a Isaura. Era nome já suavemente conhecido aqui da Boa Nova e não só, muito por culpa daquilo que foi feito para o Festival da Canção, nomeadamente a parceria com a Cláudia Pascoal, no que diz respeito ao Jardim. Mas a verdade é que a Isaura é muito mais do que isso, e aqui com este Human, o seu álbum de estreia, embora já houvesse um EP anterior, que já iremos falar sobre ele também, vem provar que efetivamente o seu Jardim tem muitas flores para dar. Isaura, bem-vinda uma vez mais aqui ao FM da Boa Nova. É um prazer recebê-la e, quando digo, não precisamos de ir muito longe, é porque, para os mais distraídos, temos que lembrar que a Isaura é aqui bem perto de nós, portanto, da zona de Gouveia. Portanto, verdade. Estamos quase em casa, aliás, espero que se sinta em casa ao longo desta conversa, porque é um prazer recebê-la, enfim, da outra face da nossa Serra da Estrela. Bem-vinda, então, aqui ao Livre do Hospital. Ainda que o faça virtualmente, uma vez que hoje está ao telefone. Obrigada. E é com prazer que, de facto, falamos aqui deste Human, um álbum que já vinha sendo pré-anunciado, com vários temas, e temas esses que foram tendo sempre um airplay muito interessante, e hoje em dia é através também dos visionamentos no Facebook e no YouTube que se vai percebendo também do agrado que vai tendo com as canções. Foi-se surpreendendo com a recepção que as pessoas foram dando aos temas que pré-anunciaram este Human. Eu tenho um trabalho que é muito de nicho, ou seja, a parte de desenvolvimento não é aquela que é mais comercial. Tenho um público de nicho. É, de facto, mais pequeno em termos de dimensão. Permite-me ter assim uma atenção e ter conversas com eles e realmente ter um feedback muito grande sobre quais são as canções favoritas, quais é que gostam mais, quais é que gostam menos. E, de facto, tenho essa atividade ao dia de manhã de música sair, portanto, as primeiras canções foi muito grande. Agora, com a aventura do Festival da Canção e da Eurovisão, pelo meio, houve muitas pessoas que me foram conhecendo e agora vai chegando o feedback dessas pessoas novas que não conheciam o meu trabalho. E tem sido giro perceber como é que as pessoas se encontram nas canções, e há canções que falam de diferentes tipos de pessoas. She always says what she's thinking. She swears she doesn't mind. She makes me feel like I'm winning. I don't care what I'll find. She always feels what I'm thinking. She dares to bet on my mind. She makes it hard like I'm cheating. I don't care what she'll find. She's asking me to hold on, to go slow. She's asking me to hold on, to go slow. I bet that is not what she wants me to do. So I'll wait just to get to you. To go slow, I just don't wanna hold. is now what she wants me to do. So I'll wait just to get to you. Come closer to you. Be closer to you. Come closer. You. Podemos dizer que há aqui um antes e um depois da participação no Festival da Canção. Tem a percepção que também que isso criou nas pessoas a vontade de querer saber mais do que era o seu trabalho? Que as pessoas ficaram mais ávidas do que seria o Woman? Eu acho que o público maioritário que me acompanha é já público que conhece o meu EP. Anterior, Serpente de Ti, sim. Sim. Agora claro que com o festival não deixa de ser uma janela de exposição muito grande, portanto há muitas pessoas que ficaram curiosas para perceber de onde é que vem o jardim, ou quem é essa pessoa então que fez a canção, e o que é que essa pessoa canta, e quais são as suas canções, e realmente aí sim, nota um interesse muito grande, e muitas dessas pessoas de facto têm ficado e têm aparecido nos concertos, e tem sido uma agradável surpresa essa parte. Pois bem, o facto é que o tema O Jardim teve bastante visibilidade, enfim, não foi tão longe quanto nós esperávamos, e absolutamente também esperava no que diz respeito à componente internacional, mas a verdade é que entre outros parâmetros que não tanto a própria questão da música, mas enfim, a esse propósito as pessoas foram assimilando O Jardim como um tema profundo na sua letra, não só na sua música, mas na sua letra. E curiosamente, pois este Woman é um álbum que vem sendo editado em inglês, o que para muitas pessoas pode não fazer diferença, porque para algumas outras, enfim, de algum modo não conseguem intuir, porque enfim, não conhecem a língua, aquilo que possa ser escrito ou possa estar a ser dito. Isso para si causou um problema de concepção quando estava a pensar no Woman, essa questão de pensar em fazer em português ou fazer em inglês? Eu para este álbum, tal como para o EP, ou seja, para mim era claro que eu iria fazer em inglês, porque para mim a escolha da língua é uma escolha estilística, tal como escolher usar uma guitarra ou um piano. Acho que a língua é mais uma dessas escolhas que nos permite fazer com que a mensagem passe eficazmente. Quando eu estive a explorar durante o Serendipity, agora com uma sonoridade, agora com influências do hip hop, para mim o inglês era a língua que mais natural para mim. Agora, não acho que me tenha baralhado aqui durante a parte da confecção do humor, porque para já, durante esta experiência da Eurovisão, ou quando da experiência da Eurovisão, o álbum estava praticamente terminado. Portanto, nem sequer tive tempo para todos os pensamentos. Mas ainda assim, eu acho que não teria mudado nada. Eu não acho é que o inglês seja uma decisão permanente no meu trabalho. Ou seja, enquanto eu estiver a explorar estas sonoridades, e sempre que quiser explorar estas sonoridades, eu acho que o inglês será sempre a minha melhor ferramenta. Agora, eu sempre escrevi em português, sempre compus em português, mesmo quando comecei a fazê-lo em inglês, não deixei de fazer em português. Prova disso é o próprio Jardim, que me sai também naturalmente. Eu acho que a minha sonoridade em português não vai ser exatamente a minha sonoridade em inglês traduzida. Portanto, eu tenho agora aqui que fazer um processo de descoberta do que é que eu sou artisticamente em português. E esse processo eu ainda não fiz. Se calhar vou ter que fazer, não é? Lançar-me a isso. Mas, portanto, até aqui eu estava a fazer outra coisa. Por isso é que para mim misturar as duas línguas ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para mim não fazia sentido. São disciplinas diferentes. Thank you. just keep repeating words like a broken song. Stuck now, letting you go. For all that we know, oh, oh, I just keep repeating words like a broken song. Stuck now, letting you go. I keep persisting, you can't hear me. I keep persisting, you can't hear me. Pela sombra da luz do fado, pai, ouve só. Para o teu filho que cai, limpa o suor. Diz-me se o meu amigo está contigo. Diz-me se eu também posso ir. Lá fora que um dia evapora toda a gota que te jurei. Nem sei quem sou, nem me importa. Essa porta do fundo com medo fechei. Agora namoro com as horas. O meu estou não sobe, não quer ver o day. O preto da morte me fica bem. Eu nem sei bem onde estou, nem sei bem onde ele está. Mas eu sei que vai chegar o dia em que vou chegar. E eu sei que vou gostar de finalmente te abraçar. Vamos descender a Isaura, não só agora como cantora e como compositora, como autor, como produtora, enfim, é uma mulher muito versátil e temos que pegar aqui naquilo que já foi fazendo e aquilo que foi colaborando, no momento com Caretos, com Fred Ferreira, com Last, com Cat Slack, com o Diogo Pissarra, enfim, esta sua componente de produção, onde é que se encaixa no todo, enfim? Qual é o gosto particular de produzir os temas? Enfim, de algum modo, ter o seu dedo um pouco em toda a fase. O processo de produção é então a tradução das coisas e, portanto, deixar. As possibilidades são infinitas. Portanto, quando se faz uma canção, acho que pode ser produzido e arranjado em pop rock, em eletrónico, em fado, em música folclórica, não é? Portanto, deixar essa parte a cargo de outras pessoas é não ter controle nenhum artístico. Portanto, para mim, como eu imagino as coisas logo à partida quando as faço e tento criar uma estética muito própria, eu tenho que estar na parte de produção, cada vez mais vou estando mais envolvida. Acabei por eu própria aprender a produzir, porque às vezes tinha dificuldade, aquilo que eu imaginava, depois eu não conseguia explicar aos outros, então aprendi vou aprendendo a produzir para me poder explicar melhor. E é mesmo uma parte muito gira, que é quando se começa a ver as coisas a formar. Mas gosto muito de ter colaborações nesse momento. Acho que aprende-se imenso e ganha-se muito a colaborar com outras pessoas e a não fazer as coisas sozinho. We're all so many clubs, we're all the same. All so drunk lords, for the fame. Right now I can think I'm intoxicated. This control I can feel I'm intoxicated. I'm going for the night. Seek a flower charms. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. I'm going for the night. Seek a flower charms. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. Easy today, I need you tomorrow. Easy and late, I need you, I need you, I need you today, I need you. fixed cross, we're all the saints. All some jumblers, come on, reload. Right now, I can blink, I'm accelerated. Lose control, I can stop, I'm accelerated. I'm going for the night, seek a flower tongue. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. I'm going for the night, seek a flower tongue. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. I need you, I need you, I need you, I need you. Right now I can think I'm intoxicated, lose control, I can stop, I'm accelerated. I'm going for the night, seeking flower tones. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. I'm going for the night, seeking flower tones. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. I'm going for the night, seeking flower tones. It doesn't feel right, but it doesn't feel wrong. I need. I need you, I need you. I need you, I need you. O Woman é um disco que vem com 14 temas, coisa que já não é muito habitual hoje em dia nos discos. Cada vez tende-se mais para menos temas. Aliás, a tendência hoje mais é até quase não haver discos, não é? As pessoas vão muito para o efêmero, só ouvir um tema ou dois ou três eventualmente. E quando surge com um disco com 14, significa que tinha muito para transmitir e que também fica à espera que, de facto, essas pessoas que não fiquem só por um tema ou dois, que de facto tenham o interesse de descobrir aquilo que nos quer mostrar com este Woman. Eu acho que eu concordo com isso que disse, que hoje em dia realmente muitos artistas ficam-se pelos singles e não há essa concepção do álbum. Eu acho que são coisas diferentes. Eu quis predispor-me a contar uma história maior, não é? Isso é um álbum. Se calhar agora vou passar uns tempos a fazer singles, porque são experimentações, permite uma liberdade maior. Acho que são coisas diferentes. O facto de ter 14, portanto, tem 12 canções, 14 faixas, dois são versões à guitarra, uhum. Aconteceu naturalmente. Ou seja, eu senti que para contar a história toda, não é? E tocando nas várias sonoridades e nas várias partes da história que eu queria, que precisei dessas faixas. Não foi propriamente premeditado para ser um bocadinho mais longo. Mas, por exemplo, essas duas faixas à guitarra, eu quis mesmo colocar essas canções aí, porque senti que, depois de um álbum tão eletrónico, quis mostrar um bocadinho como é que nascem as canções, que não deixam de ser canções que podem ser tocadas à guitarra e cantadas assim. E isso para mim é bonito, porque é a minha gênese, é daí que eu venho. I was afraid of the dark. I felt it could break me apart from you. You. I was made up to fall. I could take it all. For you, you, running towards the end, our time is gone now. I'm calling in your hand, our time is gone now. I give it all my heart, then roll it back to the start with you. You wasn't made up to cry. I could make it up with you. You. towards the end. Our time is gone now. I'm calling in your hand. Our time is gone now. Running towards the end. Our time is gone now. I'm calling in your hand. Our time is gone now. Our time is gone now. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I wasn't ready. Our time is gone now. Comprar aqui a série da PT para percebemos que na altura apostou muito, até pela vida da plataforma, nos discos, para, enfim, no digital, para mostrar esse tema. Este, no entanto, surge já, editado por uma major, não é muito universal. E estes dois contextos, de algum modo, diferenciam para o artista a maneira de chegar ao seu público? Eu acho que sim, claro, diferenciam sempre. É a primeira vez que eu tenho um disco à venda nas lojas, não é? Eu tinha edição física de nós discos, mas aquilo, todos os discos eram só vendidos nos concertos, etc. Exato. Agora é a primeira vez que as pessoas encontram discos meus nas lojas, e claramente isso abre as fronteiras, não é? Faz com que as coisas cheguem a muito mais pessoas, e isso é muito bom. Agora, para mim, acho que a forma como eu penso a música e como eu trabalho e faço as coisas é exatamente com a mesma sensibilidade, independentemente se tivesse só edição online ou se tivesse, ou tendo também edição física. Acho que a sensibilidade e a forma de querer chegar às pessoas é a mesma. Depois, as possibilidades que têm a ver depois com os meios técnicos é que já são um bocadinho maiores, portanto, tendo agora o apoio da Universal. Não é? O que é que ficou para a Isaura, que hoje nos traz o Woman, o que é que ficou da Operação Triunfo? O que é que representou neste seu percurso? A Operação Triunfo foi importantíssimo para eu perceber o que é que queria e o que é que não queria fazer na música na altura. Eu estava a acabar a minha licenciatura na altura, e eu acho que houve um momento em que eu tive algum receio de me estar a esquecer que a minha verdadeira paixão e o sítio onde eu sinto uma realização grande é na música. Então eu acho que precisei dessa aventura para me lembrar a mim própria que eu não podia só ficar naquela licenciatura, mas não me ia trazer a felicidade e a realização que eu procurava. E então lancei nessa aventura, que acabou por ser importantíssima, porque a quantidade de aulas de canto, técnica vocal, expressão artística que eu tive lá, eu não teria tido possibilidade de ter de outra forma. Change it, change it, change it, like the weather doesn't change. Estamos a falar com a Isaura, que tem aqui o seu álbum Human, saído há cerca de um mês, portanto está muito em breve, e sabemos, no entanto, que esse mesmo disco esteve em pré-venda e que a própria pré-venda foi muito concorrida. Não só porque também soube cativar isso, soube dizer que os primeiros 100 que o fizessem ia ter a sua assinatura, portanto, o seu autógrafo personalizado. O que, naturalmente, é sempre... Quando pegamos um disco, que hoje em dia acaba por ser um objeto de arte, não é? É mais de arte, provavelmente da música às vezes, e soube bem também explorar a componente gráfica do disco, que está interessante, ele, nos escaparates ele dá nas vistas. Esse contexto de perceber que até a pré-venda foi bem sucedida, ia perguntar se a surpreendeu, ou teve a noção exata de quem foi à procura do disco? Eu acho que tinha mais consciência na pré-venda do que até depois nas semanas que seguissem, porque é como eu também estava a escolher, incluindo outras pessoas, acho que é um nicho muito específico que realmente acompanha sempre o meu trabalho. Que não são, não são muitas pessoas, eu não sou uma artista grande, com muitos nomes, muito específico. E realmente tenho a sorte de ter uma relação próxima com o público. Realmente eles compraram e são os primeiros a apoiar, e portanto a pré-venda realmente correu muito bem. Agora, as semanas que se seguem, eu digo então que são as semanas em que já são as pessoas fortes a comprar discos. Também é interessante ver. I wish everything better this better. I swear, I swear, I swear, I swear. So I don't feel mellow whenever you run, still run forever. I never, never, never will let you down. Don't give up on me. I won't give up. Sabe que quem te estreia aqui na Boa Nova, como é o caso da Isaura, passa por uma fase de 3 desafios. Espero que esteja disponível para eles. Vamos lá. Vamos a isso. Primeiro desafio, antes de mais, eu ia lhe perguntar se conhece a cidade. Presumo que sim, conhece a Oliveira do Hospital. até porque é a nossa vizinha. É. Muito bem, então imagine-se no palco aqui do Parque de Mandaneiro. Não sei se conhece, onde normalmente são feitos os espetáculos maiores, normalmente na altura da Expo. Não sei se já acabei algum. Uhum. Mas pronto, é um palco, é um anfiteatro natural, aqui no meio da cidade, que tem um bom palco, efetivamente, pelo menos é o que dizem os próprios cantores, quando cá estão. Imagino que a Isaura, de facto, vem aqui fazer um concerto. E que nós aqui, enfim, quanto beirões, dizemos-lhe, olha, pode trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que a Isaura iria convidar? Isso é uma boa pergunta. Acho que levava a Surma, que é uma artista, ela é autossuficiente, portanto ela faz tudo sozinha, tem um trabalho eletrónico, tem quase que própria língua, é uma coisa muito engraçada, assim, tanto um conceito assim mais comigo para ver assim ao fim de tarde e depois quem é que eu acho que, sei lá, isso é uma boa pergunta, acho que o Lava Noisers, que também é um artista muito bem. Sim, que faz tudo sozinho. E o concerto dele é muito, muito bonito. Exatamente, já tivemos a oportunidade de ver esse concerto, inclusive já esteve por duas ou três vezes aqui no lugar onde está agora a Isaura a apresentar os seus discos, não, é? Não só como Noiser, como integrante de We Can't Win Charlie Brown. This is a moment that took you to silence. This is a moment. Took you to primeiro desafio passou, segundo, imagino que venha alguém da cena internacional e alguém que, chegando a Portugal, diz, já não preciso de ter no meu concerto a participação da Isaura. Pois bem, de onde gostaria que viesse o convite para si? Acho que seria bem, eu gostava que viesse forte, portanto é uma artista da Nova Zelândia e que eu gosto particularmente, gosto muito dela como cantora, mas gosto dela como songwriter. E os trabalhos dela estão muito bem produzidos e o último álbum dela de 2017, o Melodrama, para mim foi um dos melhores álbuns do ano. I whisper things the city sings them back to you. All those rumors they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love. no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Então, estamos aqui com o último desafio. E esse, dizem que é o mais difícil, vamos ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem à Isaura que faça a sua versão de um tema para integrar o tal tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Talvez as Variações. Talvez as Variações, a canção dele, Estou Bem Onde Não Estou, mas eu só quero ir aonde eu não vou. Acho muito bonito. Satisfação. Ou seja, a sua licenciatura, ao modo, é um complemento da Isaura enquanto criadora? Bem, a minha formação, ou seja, sou licenciada em Biologia Celular e Molecular, em Comunicação. Bem. Trabalho no marketing ligado à ciência e à saúde. E eu, de facto, apesar de parecer que isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho que ajuda no sentido em que acho que a nossa formação tem muito a ver e dita muito a forma como nós vemos o mundo. E acho que o facto de eu ser mais objetiva nesses trabalhos e o facto de eu lidar com pessoas que têm doenças complicadas, que têm esperança bastante reduzida, eu acho que isso me faz relativizar um bocadinho depois o resto, não é? E se calhar ter uma sensibilidade maior que me permite escrever algumas histórias. It's been a long time now. Just another broken wall. I told you it wouldn't be easy. Let's take this easy. It's not fair, I'm saying it's unfair. It's so much clearer now. It's so much clearer now. Brighter than a mirror, I see myself. It's not fair, I'm saying it's unfair. Don't you? I'm not trying to argue. It's personally, personally. You know I'm out of my mind. As we run out of time, I told you it wouldn't be easy. Let's take this easy. It's not fair, I'm saying it's unfair. It's so much clearer now. Brighter than a mirror, I see myself. It's not fair, I'm saying it's unfair. Don't you? I'm not trying to argue. It's you. Don't take it personally, personally. Enquanto Beira também, tínhamos aqui outra questão. Já várias vezes aqui falaram autores, não só aqui da Açores, mas de um pouco todo o país, que dizem que, infelizmente, ainda somos muito lisboa-cêntricos. Ou seja, se no meio dos espetáculos não se for a Lisboa, parece que nada aconteceu. Enfim, com a residência em Gouveia, assim, acha que neste momento ainda se mantém esta necessidade de ter que mostrar as coisas a Lisboa, ou então parece que não existe? É assim, eu como nascida e criada na Beira Interior, eu não gosto nada desse tipo de diferenciações e realmente tento combatê-los. De facto, em Lisboa e no Porto, né, nos grandes centros, há de facto uma montra e um número de uma quantidade de coisas a acontecer superior. Mas eu acho que a forma como a cultura também vai chegando, por exemplo, estou a lembrar-me que em Gouveia há concertos tempos atentos, mensais, ou uma coleção de concertos vários, muito bem escolhidos, e que as pessoas podem ver. Ou seja, eu acho que há menos, não quer dizer que há menos coisas, mas não quer dizer que se percam qualidade. Acho que há menos coisas e isso também se calhar é bom, haver menos coisas, porque de facto se pode prestar atenção àquilo que há. É a minha opinião, mas gostava que fosse um bocadinho mais fácil e também que o interior do país estivesse mais próximo do resto do país. Mas isto nós estamos um bocadinho condicionados pelos acessos, pela localização. Eu acho que cada vez mais essa distância é menor. Muito bem. Vamos procurar de contrariar, se não pelas autoestradas, serão pelo virtual, pelo aquilo que permite, claro, de facto, a mesma tecnologia, procurar, claro, contrariar um bocadinho essa tendência. I think you made me stronger. Your words are a big to me. Your world seems fake to me. When love is not enough, no, and you need more than touch, I'm better off on my own. I feel we need to move on. Each time we call, I got a busy door. You didn't care at all. Não queríamos deixar de ir embora sem querer perceber o que é que ficou na gaveta. Nós já percebemos, aliás, nós e todo o país percebeu o quanto a Isaura tinha alguém que era muito dedicada, razão pela qual, no caso da sua avó, a razão pela qual o jardim. Também percebemos que este próprio disco também está marcado por isso. E agora queria perguntar, o que é que ficou na gaveta à espera da bonança de outros dias, para mostrar aquilo que vai ser mais Isaura? Ficaram muitas canções, muitas coisas que não entraram no disco, porque eu achei que já não faziam parte da sonoridade, não faziam parte da história. Canções que eu gosto muito. Eu tenho depois uma dificuldade de ir buscar coisas antigas, porque estou sempre a fazer novas. Uhum. Então algumas ficam na gaveta, e peço que ficam na gaveta para sempre. Mas acho que... Quando tiver férias, que estou a precisar delas para descansar lá para setembro, eu acho que depois uma das coisas que vou fazer quando regressar, já assim mais descansada, com outro ânimo, né? Acho que uma coisa que vou fazer é pesquisar, ver que canções é que ficaram de fora, que canções é que fazem sentido para mim, ou se há canções que eu posso dar a outros artistas, porque acho que também eventualmente será uma coisa que eu gostava de fazer. Esta experiência do jardim foi a minha primeira experiência assim, não é? Compus, escrevi, produzi uma canção e no final foi cantada por outra pessoa e se calhar até uma experiência gira. E quando fala cantadas por outras pessoas, em que vozes gostaria de ouvir temas seus? Por exemplo, vozes do fado, como Ana Moura, como Camané, eventualmente, vozes do pop. Eu em português tenho muito mais facilidade a escrever fados e a escrever coisas um bocadinho mais, como é que eu ia dizer? Quando escrevo português, acho que uso um português mais arcaico, mais antigo, do que propriamente quando escrevo em inglês, portanto as coisas que escrevo até são bastante mais joviais. Mas em português tenho alguma dificuldade e portanto acho que são palavras que ficam muito bem no fado e em canções com vozes mais maduras. Muito bem, vamos estar atentos. This is flesh and bones. I'm human. I'm human. Truly, I won't share my secrets. Isaura, foi um prazer uma vez falar consigo e naturalmente dar a conhecer este humano, este o seu excelente trabalho. E claro, a porta fica aberta aqui da Rádio Boa Nova para falarmos mais vezes, seja por via de concertos, seja por via de novos discos. De vez em quando vamos batendo ao ferrolho, aí perto de Gouveia, para saber como as coisas estão a correr. Muito obrigada, muito obrigada.